Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu joguei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Meu padrinho não se zangue, que eu nasci no céu, mas não posso parar. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá pequenininho. Mas é, vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. E o quadrinho não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui quequear. Foram me chamar, eu estou aqui quequear. Foi assim que meu amor conseguiu me convencer. Vir pro Rio de Janeiro, deixei o meu Salvador. E eu parti chorando, sufocando a minha dor. Parti chorando, sufocando a minha dor. Não chora, meu bem, não chora, meu bem. Não chora, meu bem, que dias melhores já vem. Não chora, não, meu bem. Não chora, não, meu bem. Não chora, não, meu bem. Que dias melhores. Não chora, não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Que dias melhores já vem. Eu agora sou feliz, encontrei a minha paz. Agradeço a senhora e peço ao senhor do bovim que a minha felicidade permaneça sem ter fim. Que a minha felicidade permaneça sem ter fim. Não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Que dias melhores já vem. Não chora, não, meu bem. Eu agora sou feliz, encontrei a minha paz. Agradeço a senhora, peço ao senhor do bom fim, pra que minha felicidade permaneça sem ter fim. Não, não, não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Dias melhores já vem. Não chora, não, meu bem. Não chora, não, meu bem. Não chora, não, meu bem.